Esse mundo não foi feito pra você. Escute o que eu vou te dizer. Esse mundo não foi feito pra você. Tente entender. Chega aqui comigo, companheiro. Temos algo a falar, o papo é verdadeiro. A situação é confusa, eu sei, mas tudo bem, é passageiro. É ditado antigo, os últimos serão os primeiros. O momento é sério, não dá para sorrir. Mas se liga aqui, a proposta é evoluir. Não demorou pro azar, pra frente é que se deve caminhar. Sua vida está complicada, do mesmo jeito que já foi a minha. Senta aqui, tente olhar pra dentro de você. Vou te ajudar a te reconhecer. Preste atenção, tente entender o que o sistema maldito já fez com você. Começou sua desgraça. A cerveja já perdeu a graça, cheiro de cola não deu bola. Passou pela maconha, cheirou, bicou. Perdeu a vergonha, no crack já travou. Não contentou, injetou. Não se lembra mais como tudo começou. Escute o que eu vou te dizer. Esse mundo não foi feito pra você. Escute o que eu vou te dizer. Esse mundo não foi feito pra você. Tente entender. Duas da tarde você se levanta, olha de frente pro espelho e se espanta. Um caldo de galinha pra ressaca curar. Meia hora depois você já está no bar. Uma pra rebater, depois dela vai continuar. Ritual macabro vai recomeçar. Não deu tempo pra explicar. E o que é pior, não quis nem pensar. Isso aqui não é sermão, não. O papo é de irmão. Para com isso, meu Patrício. Sua família não merece isso. Olhe bem, você apanhou, vê se aprende. Dignidade não é produto que se vende. Não desacredite em você. Tente entender, não acredite em herói de TV. Pro seu caçula, o herói é você. Saia dessa agora mesmo, mude o seu proceder. Tem gente miúda precisando de você. Este mundo está foda, camarada. Temos que ser fortes pra segurar a parada. Se fraquejar, o bicho pega pra valer. O segredo é encarar de frente, não esconder. Não desejo o impossível, meu rapaz. Conforme-se com o que é capaz. Quem tenta pôr a mão aonde não alcança, acaba ficando pra trás. Vamos curar essa ferida. A família unida é a saída. Não babe naquela gostosa que você não tem. Valorize os seus filhos, sua mulher também. Pôr a mão no alheio não é proceder. Correria honesta é dever de quem quer vencer. Não queira ser o tal do lado do mal. Seja alguém do lado do bem. Não pense que é só você que sofre. Se aqui está difícil, imagine lá no norte. Pare pra pensar, vai até se envergonhar. Veja que você possui as três maravilhas da vida e não sabe. Família, saúde e liberdade. Pense bem, veja bem. Tem manos nas febens, tem manos nos hospitais, outros sofrendo nos canaviais. Tem mano no presídio, entrou lá, tá fudido. Tem mano na favela, de luto segurando a vela. Tem mano no manicômio, atrás do muro, nos escombros. Tem mano amontoado no barraco, na barriga o buraco. Tem mano comendo lixo, roendo osso, parecendo bicho. Tem mano enlouquecendo, tem mano comendo vento. Tem mano no garimbo procurando o que não perdeu. Tem mano no beco vomitando o que não comeu. Tem mano nos cafundós tão isolados que dá dó. Tem mano que foi escravo, tem mano que ainda é escravizado. Tem mano nos sinais, panelinhas, outros marginais. Tem mano sem sorte que já encontrou a morte. Tem mano em cadeira de roda, perdeu as duas pernas, é foda. Tem mano no calçadão, nas pontes, nos bancos da estação. Tem mano peregrinando sem noção. Tem mano moribundo atrás da razão. Em todo canto do mundo tem um mano estendendo a mão. Onde tem sofrimento tem um mano dentro. Pois é, companheiro, pode ver. Tem mano bem pior que você. Valorize o pouco que você tem. Mude o seu proceder. Vai em busca de melhores dias também. Quem sabe um dia você poderá ajudar aquele mano que nada tem. Escute o que eu vou te dizer. Esse mundo não foi feito pra você.